séculos se passam e eu não cesso. Enquanto o seu dia se acaba, eu começo a interagir e integrar o mundo em que eu me identifico. Me sinto em casa mesmo estando longe de onde vivo. Saudações, seja bem-vindo aonde o medo ataca os corações. E a minha lei impera, e não tolera o fracasso, mas promove a miséria. Mas condições, se são de multidões nessa guerra. Caminho a caminho da matriz, velha era. Criação, a partir da escuridão que ela era. Foi quando se acabou aquilo que se chamava de paz. Eu faço parte das memórias póstumas e faço a minha justiça vingar nas minhas vítimas. Eu sou o cobrador da selva, o predador. A minha lista de vingança é infinita e o meu manual possui a receita da dor. Toda covardia dá direito a uma punição. Toda moradia é um templo em ascensão. A condição é desleal, o instinto é animal. Seja mais um escravo, afinal, por justiça já atropelei exércitos convictos, bandeiras e líderes ridículos. Coloque seus ouvidos em alerta, a minha estonteante meta está quase completa. Não olhe pra trás, eu sou o level, seguindo e destruindo tudo que há de mais velho. Reconstruindo os meus castelos, lidero República e Império, o ditador severo. Saudações. Na noite o meu círculo se fecha. Quem não está comigo não está seguro, mesmo estando escondido. Que mil raios partam sua família e seu abrigo, seu mérito indigno. Eu tenho virtudes e não desperdiço. Corrijo o mal e não vejo mal nisso. Fazendo a caça predatória do lixo, os bichos estão soltos e loucos atrás do paraíso. Quem conhece a tempestade desconfia do horror que a calmaria anuncia. Dos novos dias, dos novos planos, novos cotidianos, nova rotina. O sol não mais agride a sua retina. As trevas são apenas poemas sem visão. São dilemas, problemas sem solução. São mistérios além da televisão. São hipóteses erradas de uma mesma questão. Apenas poemas sem visão. São dilemas, problemas sem solução. São mistérios além da televisão. São hipóteses erradas de uma mesma questão. Apenas poemas sem visão. São dilemas, problemas sem solução. São mistérios além da televisão. São hipóteses erradas de uma mesma questão. Apenas poemas sem visão. São dilemas, problemas sem solução. São mistérios além da televisão. São hipóteses erradas de uma mesma questão.